boas. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui pela rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Eu sou a Má. Não sou a Má, eu sou a voz. Se ela é a voz, eu sou a palavra. E uma boa noite para quem é de quarta-feira, uma boa tarde para quem é de domingo. Lembrando que o programa é reprisado aos domingos às 4 horas da tarde e o programa inédito é às quartas-feiras às 21 horas. E lembrando que você pode também ouvir o programa pelo www.radiounifran.com.br. Ok? E hoje, o que temos para hoje? Eu acho que as pessoas querem saber, né? Por que não teve programa na semana passada? Ah, sim. Você deve uma satisfação. Tô devendo uma satisfação, é verdade. Aliás, eu peço desculpa aos ouvintes e principalmente ao pessoal da Rádio Unifran FM aí, que semana passada não deu pra fazer o programa, que eu tava em São Paulo, tive que ir pra São Paulo de última hora tocar com a banda Cassino Monterrey, que é a nova banda que eu tô tocando. E aconteceu uns imprevistos e não deu tempo de gravar o programa. Porém, foi legal porque, bom, agora eu sou integrante oficial, finalmente, da banda. Banda de amigos de infância, de pessoas que eu conheci ao decorrer da vida mesmo. E eu aproveitei então pra fazer um programa especial dedicado inteirinho à banda Cassino Monterrey. Prometemos uma entrevista em breve. Não, mas aí você que vai ter que entrevistar, porque eu sou da banda, né? Não, você. Eu vou me auto-entrevistar? Como é que eu vou me auto-entrevistar? Não, você pode ser um integrante da banda que tem uma rádio fazendo uma entrevista. Um programa no rádio. Claro. Fazendo uma entrevista e participando das respostas também. Claro. Bom, então, começando o programa, a gente pode abrir esse bloco com o nosso novo single, Quero Porque Quero. E eu vou intercalando com outras músicas até o fim do programa. Nesse bloco, então, a gente pode ouvir, por exemplo, Quero Porque Quero. Depois, duas das antigas, Disco Rei. E a outra, Miss Sedução. E lembrando que quem gostar da banda e se interessar pela banda e quiser agendar algum show aí na sua cidade, basta entrar em contato com a Bivolt Produções, tá legal? Procura aí na internet, Bivolt Produções. Ou pode entrar em contato diretamente conosco, né? O site da banda é www.cassinomonterrey.com.br. Alright. E quer acrescentar alguma coisa? Alguma impressão da banda? Alguma... Não. Melhor... Melhor não. Ok, daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, não sai daí. Não me resta outra escolha a não ser me acabar nesta noite. Iggy Pop, and I hear this. Lixeirinha, look out. Legal as quatro. É do hotel já esse aqui ou não? É do hotel já. Ah, bom. Mau gosto. Lixeirinha. Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Lixeirinha, oui. Sur la plage abandonnée.